Salvador, voo no mesmo trecho, pronto para o táxi com 159 a bordo, 3 horas e 40, alternando com... Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame 286. Índia Alfa, ponto de espera, 286, voo no mesmo trecho. 1885 da Gol, prossiga táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame 286. Pátio Alfa, 286, voo. Trafego Oceaner 6201. Plano para o Galeão? Afirmativo, informação Whisky. Autorizado, Galeão 360, via Pérgulo 10. Subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5045 e o controle em 1935. 360, Rio Galeão. Aperzulu 1-0, Dael Leda Pit, curva direita, decolando da 10, 5045, controle de saída, 1935. 5045 é o código. Ok, corrigindo 5045. Correto, agora chamo para pushback e acionamento. Reportarei portão 5, obrigado. Autorizado, passaredo, chamo para início táxi. 140 graus, 109. Logo após a passagem do Gol, a sua retaguarda já está quase passando aí, pode iniciar no 4. Sim, se estiver acordando a pessoa que fala, faz a passagem do Gol autorizada, 3-1 da TAM. O Tessurro vai em front. Acordei com a equipe de solo, o Gol não passou ainda não, tá ok? O Gol ainda não passou a sua retaguarda, tá passando nesse momento. Tem como se eu puxar pra frente de novo pra ele passar? Ah, afirmativo, a gente já tá voltando, tá aguardando o colega passar aí. Gol, o senhor passa com segurança? Negativo. Vamos puxar pra frente. Agora sim pode prosseguir, tá? 5-6, não? Aqui tem que dar desculpa das agora. Fala, seria uma prisão. Assim que o tá inicial tá, mais aí uns 3 minutos. Passa avisado. Land 01, clear to land. 1 for the degree 08 knots. Land 01, Eurocat 901. O Romeu Bravo Oscar, Voitoque, dá presente. Número 3, Salzo no 7, 1935. 1935, voo no meu no 3. Controle Salvador, voo no meio ou no 3? Gol no meio no 3, contato radar, colocando 360, sai da Arbor. 360, Arbor, voo no meio ou no 3? 185 a Lima 100. 224, aguardando para possível vai prosseguir junto com o TAM, tá ok? Para o táxi, TAM 3561 no Alterna Confim. 4 horas e 27 de autonomia, PLB 42. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186, torre, TAM 3561. Passaredo vai seguir o TAM até o ponto de espera, lá chame a torre 186. Alô, Salvador, Oxanete 6310, autorização Recife, informação VIPA. Um minuto, cópia. A escuta, 6310. É Alpha Kilo 2, Apron 3. Do 407 no puxa sono no 1, chama pra lixo táxi. Alpha Zulu 901, turn left on, or the first left, okay, sir? Negative. So he said 18 May. Obrigado. Cópia. Cópia. Autorizado Recife 350, via Peruísque 58. Subida Pucaracaju, curva esquerda. 5046 o código, 1935 ao controle. 7810 boa noite. Vento 140 graus com 8 nós, autorizado para o sonar. Qual reação para puxa sonar? Chamaremos, é, Fuso, capítulo 10, com F7, 5810. Livre Fuso, 140 graus, 08 nós. Grato, 5810. Livre Fuso. Noite de 5821, 1935. 1935, boa noite. Boa noite, o Gol 885. Gol no 885, contato radar, sua para 360, sai da água. 360 na água, gente. Aracaju da presente. Presente Aracaju, 5216. Gol no 613, Recife, 1260. me mantenha após o tráfego. Salvador, Azul 407, para o táxi, para o 903, 0501, 5303. De Alfa, ponto de espera, chame 286. De Alfa, ponto de espera, ponto de Brasil 4286. Web no solo 24, direito 29. Decolou as 2.6193. 11935, Dan 3561. Salvador, boa noite, é o Dan 3561, decolou na sua escuta. Dan 3561, contato radar, fula para o 380, sai da Arbor. 380, no perfil da Arbor, Dan 3561. Gol 1885. Zero. Me Recife, 1260, bom gol. 260, cara. Trip 5216, chame Recife, 12545, alternado no 2085. Romeu Bravo Oscar, complete, final torre, 1286, bom pouso. 286, grato, ó. Puxa, né, 6218, a bordo, 345, alterna, linha externa, guarda, gente. Externo. 3 linhas do externo, conta do mesmo, transita a base pela direita, capturando o 7. Afirmativo, vento 120 graus, com no zero nós. Reporte na final no 7, o Romeu Bravo Oscar. Certo, é Oscar. Juliette, portão 04. Atento ao tráfego da Unicané, após o vento da Juliette, portão 04, Juliette, 28, 04. Salvador, boa noite, Rota 3858, Fortaleza, nível 370 com Whisky. 3858, minuto, cópia. Controle Salvador, passaredo 2224, boa noite. Boa noite, passaredo 2224, contato radar, flui pelo 350, perfil da MOMO. Ciente, 350, perfil da MOMO 2224. Meu Bravo Oscar, autorizado pouso, pista 17, 130 graus, 10 nós. Pedro Pouso na 7, romper para Vasco. Cadê a Lima, tem pista 10? Mas já tinha roubo, só foi. Ok. 3858, pronto, cópia. Pois pronto. Autorizado Fortaleza 370, via Pezulu 19. Subida Momo, transição frote, curva esquerda após a decolagem. 5051 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, saída Momo, transição frote com a primeira curva esquerda. Prossegue via Upper Zulu 19, aciona 5051, controle 10935, da 3858. Correto, chama para pushback, acionamento. Continuar o transponder 3850, 5051? Afirmativa, é isso mesmo. Tá correto, cotejamento, chama para pushback, acionamento. Reporta na graça. 1935, boa. O meu Bravo Oscar, os 3 ouro, frequência livre, estacionado, em Itália. Controle, boa noite, azul 4071, Dael Leda, cruza amigo 1600. Azul 4071, contato radar, sua para o 360, cedo Dael. 360, nave Dael 4071. Pode voar direto Dael, da presente. Autorizado Leda, azul 4071. Leda, obrigado. Chané, 120 graus, vamos ao norte. 3561, chame Recife 1260. 260 agora, tem 36 horas, boa noite. Autorizado Natal 370, via Pezulu 10, subida Fuca, transição de par, primeira curva esquerda após a decolagem. 5050 é o código, 5050 e o controle em 1935. Desenho 62, está correto, chama para pushback e acionamento. Chené decolou aos 34-1935. 1935, boa noite. Boa noite, Chené 6301, cruzando 1700 na Dael. Web 6748, acendo identificação, autorizado de chegada a Mário, desse mantém 50. Salvador, boa noite, Chené 6201, cruzando 2400 na saída da Elf. O Chené 6201, no contato radar, sua para 360, saída da Elf. 360, pode guardar, é, lenda, é presente? Mantenha o perfil, o Chené 6201. Centro, perfil da Elf, Chené 6201. Web 6748, VoIPAP, da presente. Pode ir, o Web 6748. passando identificação, chegada Mari, desça para o 060, gol no 604. Siga, guardião. Guardião, livre decolagem, 130 graus, 10 nós, sem tráfego informado. Guardião 07, fora do sol, tá por onde o farol de Itapuã? Guardião ciente, reporte e retorno. Oxené 6201, chame Recife, 1251, 3325. 251, 3325. Muito obrigado, Oxené 6201.